Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe, de regresso à antena da Radar, é sempre assim, de 8 em 8 dias, uma sessão de áudio-hipnose. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano, a segunda é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Começamos com um disco novo pela Cranky Records, pertence aos Anju. É o projeto que junta Robert Dunn e Mark Nelson, dos Labrat Ford. A famosa banda de pós-rock, formada em 91, editaram 6 discos. Os seus membros vão lançando trabalhos a solo. Robert Dunn e Mark Nelson juntaram-se a Stephen S., ele que já trabalhou com os Locrian e Fannas. Delírio sónico neste título homónimo, Anju, no início do Entranse de hoje. A peça que abre a emissão chama-se Fieldwork. Boa noite. Bem-vindos. Logo depois do Zanju, A Winged Victory for the Sullen, dupla constituída por Adam Wiltsy, do Stars of the Leeds, e pelo norte-americano, agora a viver em Berlim, Dustin Hoeloren, eles que também vão sendo um dos nomes mais fortes da Cranky e também da Erase Tapes, editora sediada em Berlim, preparam-se para lançar Atomos. É, digamos, a banda oficial, a banda sonora oficial de uma coreografia de Wayne McGregor, mas antes um aperitivo, chama-se Atomos 7. Ouvimos o tema-título deste EP e seguimos para a música de Federico Albanese, ele que se aproxima dos sons de Nils Frahm. Estreou-se há uns tempos, agora de The Houseboat and the Moon é recriado e remisturado por quatro convidados, entre eles John Lenka e outros, mas também Franz Kierman, nesta Queen and Wonder, música de Federico Albanese. Thank you. em beats e sons declaradamente eletrónicos, primeiro com a remistura de Queen and Wonder por Franz Kirman, um original de Federico Albanese, e terminamos esta primeira parte do Entranze de hoje com Rival Consoles, mais um produto da Erase Tapes, disco lançado em setembro, chama-se Son, é um EP, editado em diversos formatos, nomeadamente num vinil de 12 polegadas, 6 faixas com uma eletrónica minimalista. O projeto pertence a Ryan Lee West. São os finais destes 30 minutos do Entranze Recovery por Rival Consoles. Seguimos em frente com o Ricardo Carvalho. Entranze, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Trance abriu com Grouper, o mais recente álbum que resultou de uma residência ocorrida em 2011 na localidade de Algesur, cortesia da Galeria Zé dos Bois. Curiosamente, e em jeito de teaser, ouvimos a única faixa que não foi gravada durante essa mesma residência, mas sim há cerca de 10 anos, no recanto familiar. Agora ficamos com mais uma passagem para Flare, de Eric K. Skovdin, ele que se encontra por detrás do Svarte Greiner. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou com Grouper, ainda com o norueguês Erik K. Skovdin. Destaque ainda para mais uma passagem para Symbols, de Makin Fabrik, alter ego do holandês Rutger Zuiderveld. E fechamos com mais um tema de James Blackshaw, o seu último trabalho, dedicado a musicar o filme de Louis Feuillade, Fantomas, um trabalho que contou também com a participação de Jan Thiersen e Tim Hacker. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Transe volta na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Repete também aos domingos, a partir das 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.